No ar, pela Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações, os chamados discos de cera, que dominaram no mercado nacional no período de 1902 a 1964. Hoje faremos um programa em homenagem ao compositor, letrista e cantor Newton Teixeira. Vamos abrir o programa fazendo rodar a primeira música de sua autoria que foi gravada. Tudo me fala do teu olhar, samba de Cristóvão de Alencar e o nosso homenageado Newton Teixeira. Quem gravou foi Silvio Caldas com Benedito Lacerda e seu conjunto regional. Gravação realizada em 2 de maio de 1936 na Odeon, que lançou o disco no mesmo ano em julho. Tudo me fala do teu olhar. Esses teus olhos tão lindos da cor do luar têm qualquer coisa de estranho que me faz cismar. As estrelas do céu e as ondas do mar só me falam do teu olhar. Esses teus olhos tão lindos da cor do luar têm qualquer coisa de estranho que me faz cismar. As estrelas do céu e as ondas do mar só me falam do teu olhar. Perguntei ao luar o que era o amor. Ele viu teu olhar e chegou a mudar de cor. Os teus olhos azuis, que só faltam falar, inundaram de luz a tristeza do meu olhar. Teus olhos tão lindos da cor do luar em qualquer coisa de estranho que me faz cismar. As estrelas do céu e as ondas do mar só me falam do teu olhar. Ela disse adeus, samba-canção de Cristóvão de Alencar e nosso homenageado Newton Teixeira, que foi gravado por Francisco Alves com acompanhamento do conjunto regional RCA Victor. A gravação data de 14 de abril de 1936. Realizou-se na Victor, que lançou o disco em agosto de 1936. Ela disse adeus. Se você encontrar o meu amor, diga por favor que ando cheio de saudade. Ela disse adeus e foi-se embora, levando nos seus olhos a minha felicidade. Se você encontrar o meu amor, diga por favor que ando cheio de saudade. Ela disse adeus e foi-se embora, levando nos seus olhos

Silvio Caldas canta com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto regional, em gravação de 10 de outubro de 1936, realizada na Odeon, que lançou o disco em abril de 1937. Adeus, felicidade. Adeus, felicidade, adeus. Tudo pra mim terminou. Desde que você partiu, grande mágoa invadiu a minha alma e comigo ficou. Adeus, felicidade, adeus. Tudo pra mim terminou. Grande mago invadiu a minha alma e comigo ficou. Quem me vê assim cantando pensa que eu sou feliz, sem saber que estou penando só porque o meu amor fugiu e não me quis. Adeus, felicidade, adeus. Pra mim terminou. Desde que você partiu, grande mago invadiu a minha alma e comigo ficou. Adeus, felicidade, adeus. Tudo pra mim terminou. Desde que você partiu, grande mágoa invadiu a minha alma e comigo ficou. Tens Razão, valsa de Newton Teixeira e Orestes Barbosa. Canta Carlos Galhardo com acompanhamento dos Boêmios da Cidade. Gravação realizada em 18 de junho de 1937 na Victor, que lançou o disco em setembro de 1937. Tens Razão. Nessa vaidade, eu sei que toda cidade delira com teu olhar. Perdoa essa gente louca, que é louca por tua boca, morango do meu jantar. Olhar te procura no meio dessa loucura, dos olhos das multidões, dos olhos dos desgraçados, no teu vestido pregados como botões. Minha venca nervosa, de unhas pintadas de rosa e olheiras de tanto amar. Olheiras de violetas, tarjando essas borboletas noturnas do teu olhar. Para abanar que a beleza pede a delicadeza, um leque bem singular. E tonto na imagem tua, quis pôr um cabo na lua, só para ir te abanar. Olhos das multidões, dos olhos dos desgraçados, no teu vestido pregado, pregados como botões. Samba da Garota Bonita. Samba de autoria de Newton Teixeira e Cristóvão de Alencar, foi gravado por Carlos Galhardo com os Boêmios da Cidade. Gravação de 24 de junho de 1937, realizada na Victor, e lançou o disco através de suplemento para setembro de 1937. Samba da Garota Bonita. Garota bonita que anda à procura da felicidade, não vá se fiando na sua beleza e na mocidade. A vida é uma mentira e o amor uma ilusão. Garota bonita, muito cuidado com seu coração. Garota bonita que anda à procura da felicidade, não vá se fiando na sua beleza e na mocidade. A vida é uma mentira e o amor uma ilusão. Garota bonita, muito cuidado com seu coração. Fuja sempre do amor, não se deixe prender. O amor é feito de dor e só nos faz sofrer. Ouça a voz da razão, é um amigo quem diz: feche o seu coração se você quiser ser feliz. Bonita que anda à procura da felicidade, não vá se fiando na sua beleza e na mocidade. A vida é uma mentira e o amor uma ilusão. Garota bonita, muito cuidado com seu coração. Fuja sempre do amor, não se deixe prender. O amor é feito de dor e só nos faz sofrer. Ouça a voz da razão, é um amigo quem diz: feche o seu coração se você quiser ser feliz. Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Hoje, homenagem ao compositor, letrista e cantor Newton Teixeira, nascido em 4 de abril de 1916 e que faleceu em 7 de março de 1990. Adeus, samba-canção de Newton Teixeira e Cristóvão de Alencar. Canta Orlando Silva com a Orquestra Victor Brasileira. Gravação de 28 de março de 1938, realizada na Victor, que lançou o disco em junho de 1938. Adeus. Adeus, chegou a hora da partida. Deixa que eu olhe mais uma vez os olhos teus. Juro que hei de te amar por toda a vida. Minha querida, eu vou partir. Adeus, deixo contigo todo meu coração. Levo comigo, meu amigo, o violão. E quando a saudade vier de mansinho e falar do nosso amorão, seguro no meu pinho e vou cantar a minha dor. Adeus, chegou a hora da partida. Deixa que eu olhe mais uma vez os olhos seus. Juro que hei de te amar por toda a vida. Minha querida, eu vou partir. Adeus. Deusa do Cassino, valsa de Newton Teixeira e Torres Homem. Canta Orlando Silva com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira. Gravação de 28 de março de 1938, realizada na Victor, que lançou o disco em junho de 1938. Deusa do Cassino. Seu destino, e por isso num cassino eu vim a te conhecer. Como louca borboleta, volúvel como a roleta, deusa do luxo e do prazer. Sentada na minha frente, chocavas nervosamente, sem acertar uma vez. Era duelo de morte, que sustentavas com a sorte, com seu destino talvez. As tuas mãos vaporosas, mexendo as fichas nervosas, tinham preso os olhos meus. nas fichas mais valiosas, nas 10 fichas cor de rosa, das pontas dos dedos teus. A tua boca vermelha com as copas se assemelha, no teu peito e na cor, boca que vale, se for, vale mais que o azio, numa sequência de amor. Com as copas se assemelha, no seu peito e na dor, boca que vale se for, vale mais se o agiou, numa sequência de Destino Cruel, samba de Newton Teixeira e Luiz Bittencourt. Canta Manuel Reis com a Orquestra Victor Brasileira. Gravação de 10 de agosto de 1938, realizada na Victor, que lançou o disco através do suplemento para fevereiro-março de 1939. Destino Cruel. A felicidade foge de mim, deixando-me triste no mundo sozinho. Sem você eu vou sentir saudade, porque meu amor não tem fim. Não poderei esquecer o seu doce carinho. Eu sinto que a felicidade foge de mim, deixando-me triste no mundo sozinho. Sem você eu vou sentir saudade, porque meu amor não tem fim. Não poderei esquecer o seu doce carinho. Eu vivia sem ter amizade a ninguém, e você, por você, tudo eu fiz, mas o destino não tem pena de quem é feliz. Tirou você de mim, deixando-me tão sozinho por ti. Deixando-me tão sozinho, por fim. Recordando, valsa de Torres Homem e Newton Teixeira. Carlos Galhardo canta com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira. Gravação de 20 de junho de 1938, disco lançado em abril de 1939 pela Victor. Recordando. A nostalgia das noites invernais no coração, e o pensamento voa em louca fantasia, fugindo à realidade em busca da ilusão. E eu sinto de repente em minha boca fria a doce sensação de um beijo sensual, e o eco de teu nome em minha alma vazia parece a melodia de um hino angelical. Deixo-me embalar nessa canção dolente que fala de esperança e sorrindo me diz: não chores o passado e vive do presente, porque ainda te quero, porque sempre te quis, e tudo se transforma repentinamente como um raio de luz batendo a escuridão. Minha alma que era triste canta alegremente o sol do meio-dia. Me abraça o coração. Repentinamente, como um raio de luz batendo a escuridão, minha alma que era triste canta alegremente o sol do meio-dia, me abraça o coração. Vocês escutam pela Rádio Universitária FM o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Hoje, uma homenagem a Newton Teixeira. Newton Teixeira nasceu Newton Carlos Teixeira, no bairro do Irajá, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 4 de abril de 1916, filho de Adigar Carlos Teixeira e Nisa Chaves Teixeira. Fez o curso primário no Colégio Barão de Macaúbas, seguido pelo curso secundário que abandonou no quarto ano. Aos 10 anos de idade, começou a estudar bandolim com Francisco Neto e também a aprender violão. Irmão do violonista e compositor Valzinho, antes de iniciar a carreira profissional, acompanhou cantores de prestígio como Francisco Alves, Silvio Caldas, João Petra de Barros e o então iniciante Orlando Silva, de quem se tornou grande amigo. Foi sócio e fundador da Sbassem, tendo trabalhado como secretário da entidade. Compôs sua primeira música aos 20 anos de idade, intitulava-se Tudo Me Fala do Teu Olhar, que foi o primeiro número de nosso programa de hoje, em parceria com Cristóvão de Alencar, gravada por Silvio Caldas. A segunda, Ela Disse Adeus, também com Cristóvão de Alencar, gravada por Francisco Alves e que também já ouvimos no programa de hoje. Em 1937, estreou na Rádio Guanabara como cantor, atuando também no regional da emissora, onde permaneceu por 2 anos. Em 1939, lançou pela Odeon seu primeiro disco como cantor, com acompanhamento do grupo Boêmios da Cidade, interpretando as marchas Quando Eu For Bem Velhinho, de Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins, e Eu Quero Ver o Teu Fim, Oswaldo Santiago e Amaro Silva. Também em 1939, transferiu para a Rádio Tupi, onde cantou até 1943. Gravou seu segundo disco e o primeiro com composições de Soria, Os Sambas de 5 Anos, com Cristóvão de Alencar, e Você Não Tem Palavra, com Ataúfo Alves. Em 1943, foi para a Colômbia, como cantor, e gravou o samba Onde Está Meu Pensamento, de Jorge Faras e Antônio Almeida, e o Foxtrot Não Troquemos de Mal, de R. Brito e Jorge Faras. Devido a uma operação na garganta, ficou por 6 anos sem cantar. Em 1949, foi para a Rádio Jornal do Brasil, onde permaneceu por 3 anos. Voltou a cantar em 1950, quando gravou na Continental os sambas 506, feito em parceria com Fonseca Filho, e Micróbio do Samba, de sua autoria. Transferiu-se para a Rádio Nacional, na qual esteve até 1955, quando abandonou o rádio, participando apenas de apresentações especiais. Voltou a cantar em 1964, em um compacto duplo intitulado A Volta do Seresteiro, lançado pela Chantecler. Newton Teixeira faleceu na mesma cidade onde nasceu, o Rio de Janeiro, no dia 7 de março de 1990. Deusa da Minha Rua, valsa de Jorge Faras e Newton Teixeira. Silvio Caldas canta com acompanhamento de regional. Gravação de 10 de julho de 1939, realizada na Victor, que lançou o disco em setembro de 1939. Em 1935, Newton Teixeira perguntou a Jorge Faras se queria fazer letra para uma música sua intitulada Deusa da Minha Rua. E foram juntos ao Café Nice, onde Faras fez os versos. Ao ouvir, porém, a melodia, não gostou e pediu a Newton que fizesse uma outra melodia, no que foi atendido e surgiu a Deusa da Minha Rua. Deusa da minha rua tem os olhos onde a lua costuma se embriagar. Nos seus olhos eu suponho que o sol num doirado sono vai claridade buscar. Minha rua é sem graça, mas quando por ela passa seu vulto que me seduz, a ruazinha modesta é uma paisagem de festa, é uma cascata de luz. Na rua uma poça d'água, espelhos da minha mágoa, transporta o céu para o chão. Tal qual no chão da minha vida, a minha alma comovida, o meu pobre coração. Espelhos da minha mágoa, meus olhos são poças d'água, sonhando com seu olhar. Ela é tão rica e eu tão pobre, eu sou plebeu e ela é nobre, não vale a pena sonhar. Thank you. espelhos da minha mágoa, meus olhos são poças d'água, sonhando com seu olhar. Ela é tão rica e eu tão pobre, eu sou plebeu e ela é nobre, não vale a pena sonhar. Mal me quer. Marcha de Newton Teixeira e Cristóvão de Alencar. Canta Orlando Silva com orquestra e coro. Gravação de 4 de novembro de 1939, realizada na Victor, que lançou o disco em janeiro de 1940 para o carnaval daquele ano. Mal me quer. E ele então me respondeu que não chorei. Mas depois eu me lembrei que a flor também é uma mulher que nunca teve coração. A flor mulher iludiu o meu coração. Mas meu amor é uma flor ainda em botão. O seu olhar diz que ela me quer bem. O seu amor é só meu de mais ninguém. Se meu bem ainda me quer, e ele então me respondeu que não chorei. Mas depois eu me lembrei que a flor também é uma mulher que nunca teve coração. Quando eu for bem velhinho, marcha de Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins, que foi gravada por Newton Teixeira com os Boêmios da Cidade. Aqui nós vamos ouvi-lo como intérprete, cantando música de outros autores. A gravação data de 4 de dezembro de 1939, realizou-se na Odeon, que lançou o disco em janeiro de 1940. Trata-se do primeiro disco de Newton Teixeira como cantor. Quando eu for bem velhinho. Eu não fico, vou brincar. Nem que eu pra me sentar na calçada, pra ver meu bloco passar. Mas quando eu for bem velhinho, que usar um bastão, eu hei de ter um netinho, pra me levar pela mão. Mas quando eu for bem velhinho, que usar um bastão, eu hei de ter um netinho, pra me levar pela mão. No carnaval eu não fico em casa, eu não fico, vou brincar. Nem que eu vá me sentar na calçada, pra ver meu bloco passar. Arco-Íris, valsa de Torres Homem e Newton Teixeira. Carlos Galhardo canta com orquestra no acompanhamento. Gravação de 28 de fevereiro de 1940, realizada na Victor, que lançou o disco em abril de 1940. Arco-Íris. Minha vida é um rosário de amores, de lembranças multicores, que eu conservo com fervor. Meu coração é um arco-íris de bonança, que de amar nunca se cansa, pois nasceu para o amor. Em cada cor do arco-íris do meu peito repousa um amor desfeito, lembra um romance infeliz. Até o verde, que das cores é a mais bela, faz lembrar-me os olhos dela, da mulher que não me diz. Eu tenho na alma um jardim cheio de flores, imagens dos meus amores, só com nomes de mulher. Mas no canteiro reservado à mais singela, nasceu uma flor amarela, cujo nome é Malmiguel. Mas eu espero, quem espera sempre alcança, pois o verde é esperança, e a esperança não morreu. Quando o destino se mostrar cruel contigo, vem buscar no peito amigo o lugar que é sempre teu. A pode ser o verde, que das cores é a mais bela, faz lembrar-me os olhos dela, da mulher que não me quis. Não, valsa, de Cristóvão de Alencar e Newton Teixeira. Silvio Caldas canta com acompanhamento de orquestra em gravação de 18 de março de 1940, feita na Victor, que lançou o disco em maio de 1940. Não. Entre nós está tudo acabado. Eu não quero vê-la nunca mais. Para que relembrar o passado, que só desventura nos traz. Acabo de rasgar a sua última carta, na qual você me pede que eu volte outra vez. Nela você me diz que é muito infeliz e que está arrependida do mal que me fez. Sei que o arrependimento é sincero, mas sinto que ainda lhe quero com todo o meu coração. Mas ao lembrar a sua ingratidão, respondo a chorar que Rádio Universitária FM com o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Hoje, homenagem ao compositor, cantor e instrumentista Newton Teixeira, nascido em 4 de abril de 1916 e falecido em 7 de março de 1990, na cidade do Rio de Janeiro. 25 anos, samba de Cristóvão de Alencar e Wilson Batista. Canta Newton Teixeira com a Orquestra de On sob direção de Simão Butiman. Gravação de 12 de agosto de 1940, realizada na Odeon, que lançou o disco em dezembro de 1940. 25 anos. Eu tenho 25 anos de idade. Agora é que eu devia passar a mocidade, mas você me trouxe tanto de desencanto. Eu pareço ter 50 anos, é verdade. Eu tenho 25 anos de idade. Agora é que eu devia voltar à mocidade, mas você me trouxe perto de desengano. Eu pareço ter 50 anos, é verdade. Quando alguém pergunta minha idade, tenho até vergonha de dizer, pois ninguém acredita que a saudade foi quem me fez tão depressa envelhecer. Ai, eu tenho 25 anos de idade, agora é que eu devia voltar à mocidade, mas você me trouxe perto de desengano. Eu pareço ter 50 anos, é verdade. Eu tenho 25 anos de idade. Agora é que eu devia voltar à mocidade, mas você me trouxe perto de desengano. Eu pareço ter 50 anos, é verdade. Bonequinha de Veludo, valsa de Newton Teixeira e Aquiles Alves. Canta João Petra de Barros, com acompanhamento do Diabo do Céu, em gravação de 9 de maio de 1941, realizada na Victor, que lançou o disco em julho de 1941. Bonequinha de Veludo. A sorrir de olhos brejeiros e boca pintadinha de carmim, trouxeste tamborins, guizos, pandeiros que ficaram a vibrar dentro de mim. Mas para que se o carnaval vem longe e até lá eu me canso e me fatigo, e tu carmias um velho monge, triste demais para brincar contigo. Deixa que eu fique a recordar de tu, e me disseste em delicado tom, serás a bonequinha de veludo que eu recebi em dia de ano bom. Thank you. que eu fique a recordar de tudo que me disseste em delicado tom. Serás a bonequinha de veludo que eu recebi em dia de ano bom. Nunca, valsa de Benedito Lacerda e Aldo Cabral. Newton Teixeira canta com acompanhamento dos boêmios da cidade. Gravação de 11 de junho de 1941, realizada na Odeon, e lançou o disco em agosto de 1941. Nunca. A reconciliação desse amor desfeito a anjo. Meu coração está partido, para que torná-lo lindo, se ele jamais será o mesmo. Nada mais me persuade, pode o corpo da saudade de ferrar minha garra dura. Suportarei essa dor, vai reatar o nosso amor, isso nunca. Resistirei a meu jeito, nada no mundo é perfeito, a própria vida se trunca. Sofrerei no meu desterro, mas perdoar o teu erro, isso nunca. Nem que me venhas expor num pranto comovedor da mágoa, dor que te junta. Não quero mais nem te ver, entretanto te esquecer também nunca. No mundo é perfeito, a própria vida se trunca. Sofrerei no meu desterro, mas perdoar o teu erro, isso nunca. Nem que me venham de for, num pranto comovedor, da mágoa, dor que te junta. Não quero mais nem te ver, entretanto te esquecer também. Sempre Você, Fox Canção de Cristóvão de Alencar e Newton Teixeira. Canta Silvio Caldas com acompanhamento da orquestra de Carlos V. de Almeida. Gravação de 4 de julho de 1941, realizada na Victor, que lançou o disco em dezembro de 1941. Tanto a introdução orquestral como a cantada estão no tempo 3x4, isto é, como valsa. O restante é Fox. Sempre Você. A noite está tão bonita, eu nunca vi luar assim. Uma ansiedade palpita em cada flor do jardim. Você a meu lado sonhando, juntinho ao meu coração, e eu baixinho cantando ao seu ouvido esta canção. Sempre você, na beleza do luar, sempre você, na tristeza do mar, sempre você, na alegria e na dor, sempre você, ó meu grande amor, sempre você, na beleza do luar, sempre você, na tristeza do mar. Alegria e na dor, sempre você, ó meu grande amor. É melhor não voltar. Valsa de Newton Teixeira e Mário Lago. Quem gravou foi Carlos Galhardo, com acompanhamento de orquestra, no dia 14 de julho de 1944, na Victor, que lançou o disco em setembro do mesmo ano. É melhor não voltar. Receberias com a mesma ansiedade e o mesmo antigo ardor. Se eu voltasse, o passado esquecerias, e dos restos da saudade nasceria novamente o nosso amor. Se eu voltasse, minha vida encherias das maiores alegrias que o amor pode causar. Se eu voltasse, teu ciúme algum dia novamente esse amor mataria. E por isso é muito melhor não voltar. voltasse, minha vida reencherias das maiores alegrias que o amor pode causar. Se eu voltasse teu ciúme algum dia, novamente esse amor mataria. E por isso é muito melhor não voltar. Meus olhos, samba de Nilton Teixeira e Ari Monteiro. Canta Carlos Galhardo com acompanhamento de Regional. Em gravação de 16 de março de 1945, realizada na Victor, que lançou o disco em maio de 1945. Meus olhos. Olhos tristes, querida, são dois riachos de dor que vão chorando na vida pelo céu do teu amor. De que me vale ter boca e não poder te beijar? De que me vale ter braços e não poder te abraçar? Meus olhos tristes, querida, são dois riachos de dor que vão chorando na vida pelo céu do teu amor. E que me vale ter boca e não poder te beijar? E que me vale ter braços e não poder te abraçar? Meus tristes olhos, porém, e não merecem te olhar, representam todo o bem que Deus podia me dar. Se eu não tivesse estes olhos, não poderia chorar a saudade que os teus olhos deixaram no meu olhar. Olhos tristes, querida, são dois riachos de dor que vão chorando na vida pelo céu do teu amor. E que me vale ter boca e não poder te beijar? E que me vale ter braços e não poder te abraçar? Se eu não tivesse estes olhos, não poderia chorar a saudade que os teus olhos deixaram no meu olhar. Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis. No ar desde 1963, fica por aqui. No próximo programa traremos um novo assunto para vocês. Obrigado pela audiência e até lá. ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, a sintonia da Terra.